Cara, ontem a festa foi massa, hein, mano? Que gostei. Festa boa ontem, aí. Peguei na galáxia. Acho que extravasei demais, mano. Ah, foi mal, passou cara. Dos limites. Mas calma que eu vou dar um jeito. Tá bom, tô esperando. Não acreditei, tô sonhando acordado. Hoje posto uma cartinha no meu Facebook e todas as minhas fotos você também curte. Gostei do comentário, ele seguia é muito lindo. Eu te amo e viajei no look. Te espero lá no meu Twitter, já tô conectado, já aceitei o seu convite. Talvez eu vá beijar você. Beija ou não beija?